A minha posição sempre foi clara em relação a isto. Oliveira do Hospital deve continuar a reivindicar para ter um serviço de atendimento permanente, não de 12 horas como tem hoje, através da Fundo das 8 da noite às 8 da manhã e ao sábado e domingo, mas deve, na minha opinião, reivindicar um serviço de atendimento permanente e também que seja, da minha parte, clara. Neste momento, é preciso nós percebermos também que o serviço de atendimento permanente das 8 da manhã às 8 da noite fechou porque os médicos acharam ou propuseram uma unidade de cuidados de saúde familiares e que deixaram ou propuseram deixar de fazer esse serviço de atendimento permanente. Por isso há um problema que é os médicos acham que o centro de saúde deve ter as suas consultas, mas que não deve ter o serviço de atendimento permanente. Os próprios médicos e as próprias estruturas, com a conivência da UACES e da própria Administração Regional de Saúde. Por isso, eu não tenho dúvidas nenhumas que, se a proposta for que devemos ter um serviço de atendimento das 8 da manhã às 8 da noite, eu não tenho problema nenhum em assinar-me, porque é isso que eu defendo. E eu não posso ser um mar de contradições, porque, à frente de quaisquer legítimos interesses partidários que possam existir, os interesses do povo oliveirense têm que se sobrepor a todos. E por isso não há problema nenhum.